conexão, cação lacrada e conceito negro. Desse jeito, diretamente pra missão, por um fio, rapaz. É por um fio onde poucos se uniu. É por um fio, Jesus, Judas traiu. É por um fio onde duas torres já caiu. É por um fio, é por um fio. Por um fio já estive, por um fio nós estamos. Com tanta miséria que a gente vai passando, o sistema faz o estrago do começo ao fim. Essa luta é nossa, não podemos desistir. Tudo que você faz, você tem que ser capaz. A vida tá difícil, é tudo por um fio. Epidemia, pobreza, desastre, puta que o governo pariu. Esse é o Brasil, sem ordem, sem progresso. Que direito tem um deficiente, os mais velhos? Vivendo com a esmola da aposentadoria. Cadê o plano de saúde? Cadê a moradia? Covardia, só que eu vejo todo dia. Polícia mata seu filho por motivo ignorado. A lei respeita o rico porque o dinheiro fala mais alto. O povo pobre aqui vive tudo assustado. Eu saio pela rua, os moleque na paranoia. Vejo a violência sob o poder das drogas. O governo não se importa, a elite não quer ver. Tá tudo dominado pra quem tem o poder. Você vale o que tem, se não tem nada não vale de nada. E o sofrimento daquela criança que foi largada na calçada. Sem passado, sem presente, sem futuro não vale de nada. Isso tudo é por um fio, pior que uma praga. Pior que uma praga. É por um fio onde o povo se uniu. É por um fio, Jesus, Judas traiu. É por um fio onde duas torres já caiu. É por um fio, é por um fio. É por um fio onde poucos se uniu. É por um fio, Jesus, Judas traiu. É por um fio onde duas torres já caiu. É por um fio, é por um fio. É por um fio onde poucos se uniu. O preto favelado ainda é muito humilhado de todos os lados. E de frente sempre combatente, combatendo a pobreza, a miséria, a corrupção que há nesse mundão. Que para eles o contrato social é uma coisa normal. Tá por um fio de isso acontecer, não podemos deixar abater. Contra tudo isso temos que correr. Para isso obter no proceder. CL ponta firme, sabendo que está por um fio de acontecer um crime banal, criminal, ou seja, verboral. Discriminação racial, face do mal. Tá por um fio, fato real. Duas torres americanas teve que descer para o respeito sempre, sempre prevalecer. Novos favelados temos que tomar uma atitude contra aqueles que se iludem, se iludem. Tá por um fio, por isso lutem. É por um fio onde o povo se uniu. É por um fio, Jesus, Judas traiu. É por um fio onde duas torres já caiu. É por um fio, é por um fio. É por um fio onde o povo se uniu. É por um fio, Jesus, Judas traiu. É por um fio onde duas torres já caiu. É por um fio, é por um fio. Vai, a família tá formada, Pernambuco é liberdade, o Curuzu. Viver em família não é pra qualquer um. O gostar pra negro da vida tem que ser verdadeiro. Vocês dois, mora no meu lado esquerdo do peito. Aqui não tem filhinho, que papai do consumir. Que fica no apartamento batendo papo com telefone sem fio no ouvido. Sou militância, correria, hip hop sério, conceito negro. Cajão lacrado, papo é reto. O que vocês quiserem, eu quero o que eu quero, vocês querem. Voz energia pra nós, tipo assim, muito axé. O MC tem que ser louco, o microfone, mas não pode ser egoísta. Abre espaço pra nós, pra gente mandar rima. Quando amiga é verdadeiro, eu considero como irmão. Graças a Deus aconteceu a identificação, brindamos com vinho, cerveja, agora o champanhe. Aquele som foi louco que a gente mandou, dia das mães. MC pequeno, pode crer, um abraço pra você. É nós da amizade até morrer, um proceder. Pode ser pequeno, vai na correria, vai atrás do seu sonho. É por um fio onde poucos se uniu. É por um fio, Jesus, Judas traiu. É por um fio onde duas torres já caiu. É por um fio, é por um fio. É por um fio onde poucos se uniu. É por um fio, Jesus, Judas traiu. É por um fio onde duas torres já caiu. Fica é com por inveja. Um fio. É, mas se atrapalha fio, na parada. Desse jeito, rapaz, Curuzu, liberdade. sem fraquejar. Vamos se levantar, fica de pé, rapaz. Tá tudo por um fio, tá tudo se acabando. O mundo tá se acabando, rapaz. Vamos que vamos, bola pra frente. Conexão, Pernambués e liberdade. É desse jeito, rapaz. Desse jeito, rapaz. Desse jeito, rapaz. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.